Gostaria de ouvir os aplausos para Era Só o que Faltava. Mais um estilo musical apresentado nesse primeiro Festival da Cultura de Alto Mongá. São valores nossos, está aqui, todo mundo é daqui da cidade. Esse aqui é meu sobrinho, é Cezinha, né? O irmão deles, ou melhor, o pai dele é meu irmão, César Vieira. Então, está aqui o Cacá, filho do Antônio Carlos, Pagodinho, filho da Sandra. Aqui o filho do Jandir. Filho do Edgar Dona, também lá, filho do Edgar. E esse aqui é o Ronaldo, que é coordenador desse primeiro Festival da Cultura. E também é filho do Ronaldo, que tem uma barraca lá embaixo. Oi. Nós gostaríamos de destacar aqui a presença ilustre do deputado federal Júlio César, aqui na barraca do Raimundinho Bezerra, do lado direito do palco. Lá presente também o prefeito Flávio do Teté. O secretário de Finanças, Fábio do Teté, o vice-prefeito, Antônio Gabriel. Mandar um alô também para o Ronald, né? Campos, a toda essa galera. Nós agradecemos a presença do deputado Júlio César, um deputado municipalista que nós temos representando a todo o povo piauiense em Brasília. E nós agradecemos a ele, mais uma vez, pelo carinho da presença. Vocês estão gostando do Era Só o que Faltava? Quem gostou, bate palma, né? Vamos aplaudir nossos conterrâneos do samba e do pagode. Estou vendo ali dois pais orgulhosos, né? O Antônio Carlos e o Edgar, pela apresentação dos seus filhos aqui nesta banda de pagode. Mas chega de bate-papo, não é? Esse é o primeiro Festival da Cultura de Alto Mongá. Realização, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer e Prefeitura de Alto Mongá. O novo trabalhando com o povo. O prefeito é Flávio do Teté. Nós gostaríamos também, em nome da banda Era Só o que Faltava, agradecer o grande patrocinador dessa banda, que é o Fábio do Teté, o Fábio Campos Soares, Fábio do Teté, que deu a maior força para toda essa garotada para trazer o samba e o pagode até esse primeiro Festival da Cultura. Com certeza vocês estão gostando. A juventude gosta do pagode, gosta do samba e gosta da swingueira, que daqui a pouco vai ter também uma swingueira para vocês. E já está aqui presente também a super banda Rosa Shot, forrozão super legal, que daqui a pouco, logo após aqui, o Era Só o que Faltava, tem Rosa Shot se apresentando no palco da cultura. Vamos lá, demais, Era Só o que Faltava, não tem jeito não. Toda la grega, batata, dele. Fala, Ronaldo! Feliz, olha, mas outra vez no ar. O jogo tem que continuar.